Controle Salvador, é boa no 86, passando ITAP, descendo para 2000 com 1097. Aliança e responsabilizado. Reporta aliança estabilizado, vou no 86. Controle a Gol no 86, estabilizado no ILS da 10. Chama a torre agora 118, 186. Salvador, boa noite. Boa noite, 16, estabilizado ILS, visão. 86, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 8 nós e o altímetro no 097. 107, atrasado pouso na 90, boa noite, 16. estabilizado até 3530. Corre agora, seu 786. 786, obrigado, boa noite. No solo aos 1-0, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para a posição 5. Livre à direita, segue na Alfa e Juliette para a posição 5, agora 8 no meio. 3 Salvador, boa noite, até 3530, está passando Índia Serra, só 3520, boa noite, o altímetro no 017, cheque o trem, o vento é 120 graus com 8 nós, livre pouso na 10. Baixa de cercado, tem livre pouso na 10, 3520. Cinco no solo aos 1-4, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette até o portão 4 e até já. Direita, Alfa, Juliette, portão 4. Oscar gosta até o quilo? Oscar até o quilo é para São Luís, transporte de enfermo nível 220, é isso? Confirma. Afirmativo. Ok, está autorizado então para São Luís, nível de voo 220, a rota é direto para Teresina, após Whisky 20 para São Luís, decola da 17 com curva à esquerda, subida Momo, após direto para Teresina, o transponder é 5157 e o controle em 120.8, cotei. Só retificando, vai dar cola da pista 1-0, conforme autorizado para São Luís, da cola da 1-0, curvando à esquerda, no perfil da Momo, direto Teresina, e após Teresina, o ISC 2-0 até São Luís. 5-1-5-7 no transponder, 1-2-0-8 ao controle, o Alphatango Oscar até o quilo. Oscar até o quilo, correto o cotejamento, decola da 10, está no pátio 3, é isso? Está no pátio 5. Ok, chame para o acionamento então, Oscar até o quilo. Está no acionamento, Oscar até o quilo. Autorizado o acionamento, chama para o táxi. Chamarei táxi, chamar táxi, Oscar até o quilo. Ângelo para o táxi, está com 05 a bordo, o Oscar Pelqueiro. Está livre o táxi, já cruzamento da 1735, chame para ingresso no principal, no pátio principal, Oscar Pelqueiro. Bora para o cruzamento da 1735, Oscar Pelqueiro. Está livre já o cruzamento, ok? Chame para ingresso no pátio principal. Tomara ingresso no pátio principal, Oscar Pelqueiro. Salvador, bom dia, boa noite, no 7, com a informação Fox para autorização, Guarulhos. Boa noite, no 7, bom dia, copia o 360 para Guarulhos. 360, copiando. Boa noite, no 7, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto à posição Trivia, após direto para Poços de Caldas. Decola 10 com curva direita, subida da El Leda Hibride. O transponder é o 5162 e o controle em 120.8. Corteja. Autorizado 360 Guarulhos, Upper Zulu 16 Belo Horizonte, Trive e Postos. Decola 0 com curva direita da El Leda Hibride. Aciona 5162 e controle 120.8, 1897. Correto, no 8 no 7, chama para o acionamento. Camarada, obrigado. Oscar Hotel Kilo, tá livre, contornar o pátio principal, após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, chame para a decolagem.